Saudade de você aqui me faz refletir. Ver que a vida aqui é triste se não tem final feliz. Resistir, desistir, nem pensar, nem dar. Vou orar que Deus o tenha um bom lugar. Família vê nascer, crescer, se desenvolver, viver, passar, perrer, sofrer. Com o eco da PT, é crime, não é filme, Jão. Na escuridão, não é mole não, perder a mão, fechando a tampa do caixão. O mundo é triste, não tem final feliz, assiste. Polícia destrói, família azeitando no repeat. Sonhou, pango, traçou, não me acorde, por favor. O mundo é triste, meu senhor, se vacilou, moral voou. Rap falou, polícia brasileira mais violenta do mundo, tirando a vida de quem trabalha, estuda e tem na frente o futuro. A lágrima escorre no rosto da criança, o idoso. O mundo louco, infelizmente, não é sonho. As mães que sofrem mais, passeatas pela paz, protestando com a foto no peito e escritas em cartaz. Justiça, justiça, governo ignora essas vidas. Na corporação, mais uma medalha pra polícia. Deus, olhe eu, abençoe os filhos teus, não sou ateu. Tenho fé em quem a vida me deu, entendeu? É o enxame sem maldade. Aqui muita saudade do meu truta Giliad. Agora entendi, o rap do poeta triste. Giliard já se foi, e a dor aqui persiste. Pra mãe, pro pai, pro tio, pro irmão, as saudades vai a mil. Eu sei que um retrato chama muita atenção. Um olhar, uma lágrima em torno do coração. Canto nesse momento, expressando meu sentimento. Gi, também ora aqui por ti, eu percebi. A considera sim, te considero sim. Foi mano de atitude com a responsa até o fim. Uma parte sofreu, bem me fodeu, não se arrependeu. A mãe chorou, a amizade acabou, lembranças ficou. Com a saudade aí do mano Giliard. Pego na crocodilagem, pilantragem, todo mundo sabe. Tô na revolta porque sei que o passado aqui não volta. Lágrima de um repeiro que alaga e afoga a rota. O povo quer justiça e o sistema vira as costas. Vai, G, toca a bola, toca pra mim. Toca pra mim, vai, G. Esse cara é ruim, meu. Você é uma família. Talvez se meu filho estivesse devendo alguma coisa para a justiça ou fosse algum criminoso, eu poderia conviver com essa situação, sabendo que a morte seria uma consequência. Mas meu filho tinha uma vida pela frente, o qual teria muito orgulho do seu futuro. Mas sendo eu uma mãe que acredita e sempre acreditei em Deus, eu sei que a nossa justiça é falha, mas a justiça de Deus virá, pois ela não tarda e nem falha. Mas virá na hora certa, pois na palavra de Deus diz: minha é a justiça.